Ele vai puxar pra saída do pátio 3, do gol no 994. Autorizado, gol no 714, puxa back, acionar, chame táxi. Decolou 52, chame o controle 120, 18, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, controle, voo no 606. Voo no 606, contato, sub mantém nível 390, na saída Puca, Jamo, Zipa. Puca, Zipa, sobe o 390, voo 606. Reposta no ponto de espera pronto, 1020 no ajuste, confirme o alternado de autonomia. Alternado de autonomia, 210. 210, sim. Tomando. 2, Salvador, voo 994, pronto para o táxi, com 1964 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Natal. 994, sim, companhia, reposta no ponto de espera pronto, 1020 no ajuste. Irá seguir o tráfego, encontrar pronto o voo 994. Recife 5317, chame Recife agora na frequência ONU 2685, alterno 2545, trip 5317. 2685, secundário 2545, trip 5317. Bom dia, bom trabalho. Igualmente, amigo, boa viagem. Vai falar para o ataque, bom, 8-9. Vou na 994 ali, mantenha, capixeira 9-0. No 4,58 no controle, 120.8. 208, bom dia, 7 no 4. Voador agora no 7 no 4 pro Caracaju, 1910 passando. Bom, 714, contato, radar, mantendo 230 na saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Puca, Jamo, depois Aracaju. Bom, 7 no 4. Bono 606, chame Recife agora na frequência 12685, até alterna 12545, Bono 606. 2685, 2545, Bono 606. Gol no 896, está com POB de 137, autonomia de 2 horas e 35 minutos, alternando Fortaleza. 896, ataque via Índia, reporte no ponto de espera pronto. 1020, né? E a Índia vai reportar no ponto de espera pronto, ajustado 1020, gol no 896. 994, Nicolau 01, chame 920 do sinal 8, controle. Controle 908, obrigado, boa noite. Boa noite, 96, linda cola, pistão no zero. Vento no mais 0 graus, 10 nós. Decolou. Boa noite, Gol 994, contato. Sul mantém nível 350, saída Pucajamo após Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 350, Gol 9603, controle 120, decimal 8, por favor. 308, logo, obrigado. Controle Gol no 896, cruzando 1500. Gol 896, contato, suba e mantenha o nível 370. 37, Gol 94, chama Recife, agora 12685, alterno 2545, Gol 1714. 2685, 2545, é isso? É, 12685, alterno 2545. Confirma então, 2685, 2545, obrigado, bom dia, senta a volta. Bom dia. 994, chame Recife agora, na frequência 2685. Alterno 2545, voo 994. Recife 2685, 2545. 994, boa noite. Boa noite. Cinco, chame Recife agora, frequência 2685, alterno 2545, gol 1895. 1896, chame Recife agora, 2685, alterno 2545, gol 1896. 2685, 2545, boa noite. Boa.